Uberaba MG, terra linda de se ver. Acredite se quiser, não, não, pague pra ver. Na terra da violência, popô, na medula óssea. Projeto de uma bala deixou nego back, um marquinho, uma cadeira de barracos rodas. Encostados na linha do trem do Chico Quiabo. Uma cadeia, uma penita e vários assassinatos. Desemprego, falta de estudo, sem tetos e sem terras. No solo zeburino que prossegue é a miséria. Acerto de conta, tráfico organizado. Velórios, enterro, hospitais e MLs lotados. E as armas, cigarro nessa terra prometida. O que eu mais queria era subir na vida. Sai de mim, coisa ruim, porque o contraste é brasileiro. Versão CTS, fronteira do inferno, esse é o triângulo mineiro. É raro ter uma mina de fé num sujeito homem. E na terra do sofrimento, honre seu sobrenome. Caçadores da trilha sonora, vulgo CTS. Consciência e talento de sobra em forma de rap. Terra santa, sangrenta, terra bela, esquecida. Uberaba, Minas Gerais, nossa terra prometida. Nossa terra prometida.